eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Com meu Jesus, com meu Jesus, eu vou morar. Eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar com meu Jesus. Com meu Jesus, eu vou morar. Eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar, pois lá no céu há belezas incontáveis. As palavras minhas não as podem descrever. Para o céu eu caminho acelerado, pois sou convidado, tenho que comparecer. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Com meu Jesus, com meu Jesus, eu vou morar. Eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar com meu Jesus. Eu vou morar, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar. E tu, amigo, queres também o convite para esta festa que teremos no porvir. Vem comigo, não podemos demorar, pois sou convidado de Jesus e vou subir. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Com meu Jesus, com meu Jesus, eu vou morar, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar com meu Jesus, com meu Jesus, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar no céu de luz. Eu vou entrar no céu de luz. Eu vou entrar no céu de luz. Eu vou entrar no céu de luz. Eu vou estar.